ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas com a sua participação. Lembrando que hoje na loja Linda Flor tem calças jeans de R$ 79,90 por R$ 50. É uma promoção legal aí da loja Linda Flor, que hoje vai estar atendendo até as 17 horas na Rua do Comércio, no bairro Bom Jesus, tá ok? No final do programa de hoje também tem sorteio de pizza semi-pronta, do supermercado Irmãos Watt, sorteio de almoço lá no restaurante Mangueira, tudo isso no final dessa edição do programa. Para quem quiser concorrer, basta acessar a página do Expresso no Facebook, Programa Expresso lá no Facebook, curtir a página e acompanhar as promoções que são lançadas semanalmente. Estou recebendo aqui agora o Marcos Madeira e o Ronaldo Fach. O Marcos Madeira está como presidente do Grupo Espírita Caminho da Luz e o meu amigo Ronaldo está aqui como músico espírita. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Expresso. Boa tarde. Tudo bem, Antônio Cláudio. Um abraço a todos os ouvintes da Pássaro e da Ilha. Uma alegria muito grande estar aqui. Marcos sempre vem aqui como autoridade, sempre como presidente. Não, né, segunda vez, né? Segunda vez estamos aqui. É uma satisfação participar desse programa. Prazer é todo nosso. Ronaldo, primeira vez aqui no programa, né? Seja bem-vindo. A primeira vez. É uma alegria imensa a gente estar aqui juntos. E a gente manda um alô a todos os amigos ouvintes, os irmãos da Doutrina Espírita também, de Guaxupé, de toda a região que estamos ouvindo. E agradeço a oportunidade, agradeço a você por estarmos aqui, pelo seu convite. Vamos voltar um pouquinho no tempo, antes da gente chegar aqui ao aniversário do Grupo Espírita. Como é que vocês dois entraram no Espiritismo? Vamos começar aqui pelo Marcos. Como é que foi essa sua entrada no Espiritismo, Marcos? A minha esposa, né, a Georgia, já era espírita. Aí comecei a namorar com ela, casou. Aí a literatura espírita muito intensa, comecei a ler os livros que ela tinha. Aí depois ela me convidou para participar, nós fomos em Guaxupé, casa espírita lá. Aí comecei participando, vendo as palestras, tomando passe. Aí foi indo, foi engajando. Hoje, aí abriu a casa Espírito aqui. Caminho de Luz, né? O Manuel. E então realmente foi pelo amor, né? Mas então, de verdade, né? É, minha família era tradicionalmente católica, né? Era católico. E acabou mudando. Eu achei que eu nunca ia mudar de religião e acabou acontecendo. E você, Ronaldo, como é que foi essa sua entrada no Espiritismo? Olha, eu já vai fazer 6 anos que eu estou na doutrina, estudando, trabalhando firme, mas há uns 15, quase 20 anos atrás, eu já era espírita e não sabia, eu já gostava da ideia espírita, né? E na vida da gente, a gente toma certos caminhos equivocados que acabam nos levando a questionamentos. E por falta de entender esses questionamentos, digamos assim, um pouco pela dor, né? Porque a maioria dos espíritas é pela dor que a gente acaba adentrando numa casa espírita. Então a gente buscou e conseguiu absorver bem essas lições de Jesus, essas lições que Allan Kardec passa através dos seus estudos, né? Então a gente absorveu bem e estamos aí, né? Mas geralmente foi mais pela dificuldade de entendimento que a gente buscava e não encontrava em outros lugares. Meio que curiosidade até, Ronaldo? Curiosidade, necessidade. É isso que foi te levando ao caminho espírita. É isso. E a importância disso hoje para você, hein, Marcos? É muito importante, né? A gente não pode só cuidar da parte material. Acho que a gente tem que cuidar da parte material, parte moral, como todos os outros, né? Todas as pessoas fazem isso de uma maneira ou de outra, fazem. Você teve uma criação católica, né? Católica. Família inteira católica. É. Quando você passou pro Espiritismo, teve um certo preconceito aí? Alguém chegou e falou, que isso, não vai mexer com isso não? Se tem preconceito é por falta de conhecimento. Que a pessoa não conhece o Espiritismo, acha que pode ter alguma coisa cabulosa lá, mas na verdade o Espiritismo é cristão, né? Nosso Espiritismo kardeciano, cristão. E estamos lá tentando absorver os ensinamentos de Jesus Cristo. Allan Kardec veio complementar um pouquinho mais, trocou um pouquinho mais de miúdo. Mas não, Você não me preocupa isso, não. Não, a gente sente, né? Hoje você vai lá em Guaxupé, nas casas espíritas, lá você vê muitas pessoas guaranesianas que vão lá em Guaxupé e não vão, aqui não vem em Guaranese, com certo receio, né, de sentir essa... esse preconceito, meio com medo, assim, ó, não, tá no espiritismo. Da cidade olhar vezes, meio torta. Às vezes eu vou ser criticado, mas eu acho que foi muito bom ter entrado no espiritismo. Para mim, eu acho que é, como diz o meu colega aqui, que responde mais as minhas perguntas, os questionamentos, né, dão uma força pra gente. Não dizer que a igreja, eu gostaria de coisa, não dizer que a igreja católica também faz um trabalho muito excepcional. E você, Ronaldo, você vê essa questão do preconceito, ele ainda existe ou isso já está coisa do passado? Já diminuiu bem, mas ainda existe. Mas é como o Marcos disse, é por falta de conhecimento. Na maioria das vezes as pessoas julgam alguma coisa sem conhecer, né? E a doutrina espírita principalmente, porque é uma doutrina nova, ela completou esse ano 160 anos e já tem um trabalho fantástico no Brasil, principalmente no mundo inteiro. Então nós temos vários exemplos de espíritas que pregaram o amor que Jesus veio nos ensinar. Nós podemos usar o Chico Xavier de exemplo. É o maior de todos, ele, né? Ele exemplificou o que Jesus veio nos ensinar. Chico Xavier, todas as histórias, as passagens dele são de amor, de paz, de carinho ao próximo. Temos hoje o Divaldo Franco, nosso querido Divaldo Franco, com aproximadamente 90 anos de idade aí, 68 filhos adotivos na Mansão do Caminho, um trabalho de amor que não cessa nunca. Então o preconceito um pouco ainda existe, mas é por falta de entendimento mesmo, mas isso com certeza vai diminuir. E mesmo com esse preconceito que existe, mesmo diminuindo, a gente tem um crescimento, né? Da comunidade espírita, aqui mesmo em Guaranese. Com certeza, é um crescimento muito grande. O que está acontecendo? Ó, inclusive, tem irmãos de outras religiões que participam de estudos, participam de palestras. E como a doutrina espírita não nos obriga a nada, não nos impede a nada, simplesmente esclarece a nossa consciência, as pessoas vão na palestra, e o dia que não desejarem ir, estão à vontade também, de outra vez que tiver a oportunidade podem retornar, que não tem essa coisa de cativar, de falar, você tem que ficar aqui e não vai em outro lugar, não, a doutrina é livre. Então é uma doutrina que a gente estuda o aspecto moral, filosófico e religioso. Então tem assuntos amplos para vários tipos de entendimento, né? É isso que você acha que mais atrai as pessoas? É então a maravilha da doutrina espírita. É isso que atrai. É a maravilha. É o tríplice aspecto da doutrina que a gente estuda. Marcos, essa questão de Guaranese, né? Que você falou agora há pouco, tem gente aqui de Guaranese que sai daqui, às vezes vai lá numa casa espírita lá em Guaxupé. Eu acredito também deve ter isso, deve acontecer em Guaxupé também, de pessoas que saem de Guaxupé e vão para outras cidades por esse receio, né? Esse medo aí da sociedade ver e falar, ó, é espírita. Isso, como a gente já falou aqui, isso está diminuindo, aos poucos vai diminuindo. A casa aqui em Guaranese está contribuindo para isso também, porque a gente vê que ali são pessoas de caráter, pessoas, vamos dizer no linguajar popular, só gente boa, né? A gente não vê ninguém do mal ali. Isso também contribui? Mas sem dúvida nenhuma. Uma vez que nós vamos lá e frequentamos, é o exemplo nosso, né, no dia a dia. Porque não adianta você chegar lá e falar muito bem. Falar de Jesus Cristo, ousar falar o nome de Jesus Cristo e depois você fazer ir no bar, se envolver em confusões aí, né? Aí você não tá dando um exemplo. Aí se você fizer isso, ou qualquer líder religioso, qualquer religioso fizer isso, ele vai estar degredindo. Ainda falar que é religioso vai estar degredindo a sua religião. Então não é mais importante, você vai, estuda e você tem que no teu dia a dia pôr aquilo lá em prática, senão você vai... Qual que é o papel da Casa Espírita hoje aqui em Guaranese? Ué, na sua visão? Difundir o Espiritismo, né? Então, você falou de Espiritismo, na segunda IBGE, na última década, cresceu 65%. O crescimento é muito alto, né? No coisa, então... O papel é levar os ensinamentos primeiro, um pessoal de um nível cultural e de estudos maior, né? Não, tem para... Não, tem, mas se a gente pegar essa porcentagem, o nível normalmente, cultural é maior. Normalmente as pessoas, porque ele falou tem uns trips aspecto, né? E tem também o científico também, que a doutrina não abandona o científico. Até eles falam que quanto a ciência começar a entender Deus, começar a entender as coisas, vai ter uma evolução maior na ciência. Então o papel da nossa casa espírita, que é o papel de todas as casas espíritas kardecianas, de levar a mensagem primeiro do evangelho, aí depois das obras de Allan Kardec, aí depois vem aí a literatura espírita é muito extensa. Só o Chico Xavier escreveu em torno de 500 livros, é muita coisa. Você pega o Machado de Assis, qualquer outro grande escritor brasileiro, escreveu dezenas de livros só. Agora ele escreveu quase 500. Quase um por dia. Ô Ronaldo, você trouxe o violão aí, meu amigo. Viola. Como é que, a viola, desculpa, é o locutor que não conhece o instrumento, tá difícil. Ronaldo, como é que entra essa questão da música no meio espírita? A música no meio espírita ela tem a função de evangelizar, de preparar o ambiente para palestras, para estudos, né? E a música, com certeza, ela toca os corações. Na maioria das vezes, as pessoas que não são tocadas pela música é porque não estão prestando atenção, não estão se envolvendo com a melodia, com a mensagem que a música passa. Mas todos nós, se a gente chegar em casa do trabalho cansado e pôr uma música lenta, uma música que a gente gosta, e começar a ouvir, durante de 3 a 5 minutos você vai ver que você vai sentir melhor. Porque essa música, ela consegue trazer energias boas para perto de nós. Mas você se aprofundou nessa questão de música espírita depois de começar a frequentar? Cara? Sim, sim. Primeiro eu comecei a frequentar, depois eu comecei musical. A estudar. Aí depois de um certo tempo de estudo, que eu já tocava viola. Sim. Inclusive eu toco algumas músicas sertanejas ainda, que não são de origem religiosa, mas músicas que têm letras elevadas, né? Mas aí depois veio as músicas espíritas e a gente tá com esse trabalho aí na região, aí trabalhando nas casas espíritas. A gente não trabalha só no Caminho de Luz, trabalhamos em Guaxupé, no Nova Era, na comunidade Chico Xavier, em Guaxupé também. E acabou sendo um diferencial essa questão da viola? Com certeza, a maioria dos instrumentos são violão, teclado, né? E a viola acabou sendo um pouco diferente. As pessoas falam, músico, mas... O músico espírita já é raro. É. Um músico tocando viola, acho que é mais raro ainda. É, mais raro ainda. As pessoas gostaram muito. Aí, de repente, a pessoa olha e fala: pô, é viola, que bacana. Viola não serve pra tocar só moda raiz. Fala: não, viola é sem fronteiras. Viola dá pra você tocar qualquer coisa. Vamos tocar alguma coisa aí? Vamos. O que você vai fazer pra gente? Vamos fazer uma canção do Nando Cordel, Amor Imenso. Uma música muito linda. Vamos lá, vamos ouvir então. Vem, tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Vamos deixar o amor enramar essa terra. Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo. Vamos deixar a pureza invadir nossos corações. Se transformar em corrente em busca de soluções. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. O amor imenso. Tremenda música, de quem que é? Muito você? Linda, do nosso querido Nando Cordel. Nando Cordel. Cantor e compositor espírita também. É o Nando Cordel? Não sabia que o Nando Cordel já é conhecido no mundo secular também, né? É o mesmo? Sim, esse, ele se tornou espírita. É, que legal, bacana. E você também compõe, Ronaldo? Tem algumas composições também, embora a gente tá com um trabalho no início, né? Mas temos algumas composições, sim. Influências espíritas nessas composições sempre? Temos bastante intuições, principalmente na letra, também na melodia das canções. A gente tem sim bastante influência intuitiva durante essas composições, com certeza. Ó, tem gente aqui mandando abraços, gente participando, o Reginaldo está participando por aqui. Boa tarde, Antônio Cláudio. Gostaria que os irmãos que estão aí na rádio falassem um pouco sobre as passagens espíritas da Bíblia e que fizessem um breve comentário sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Pode ser? Qual dos dois pode falar aí? Passagens espíritas na Bíblia, ele está perguntando aqui, o Reginaldo. Então, tem aquelas passagens do menino lá que estava possuído, a Bíblia fala que estava com um demônio. Aí os discípulos de Jesus Cristo tentaram libertar, né, daquela obsessão e não conseguiu. Aí foi para ser de Jesus Cristo, né? Veio, impôs as mãos e conseguiu libertar daquele espírito obsessor, né? Que no evangelho está escrito como um demônio. Era o entendimento da época, a pessoa escrevia, falava que estava possuído pelo demônio. Na verdade, a gente sabe que tem obsessões. A pessoa se deixa envolver por espíritos sofredores, espíritos maus, né? Que ainda são maus, mas que um dia serão todos bons. A pessoa se deixa envolver? Ou o espírito que vem e eu não sei qual que é a palavra que a gente usa. Como é que é? Entra na pessoa? Como é que é que a gente usa? Que toma posse daquela pessoa? Vamos falar aqui, a gente está falando com um cara que realmente não entende muito do assunto. Não, eu estou aqui encarnado, o espírito meu está no meu corpo. Sim. Não tem como o meu espírito sair do meu corpo e entrar outro. Tá. Ele influencia por ligações mediúnicas. Isso quem puder, com o tempo, estudar a doutrina espírita, vai ver mais para os menores. E um outro espírito consegue te induzir, te conduzir e fazer o que ele quer que você faça, e você acaba fazendo, e você deixa se influenciar muito. Acaba sendo influenciado por esse espírito aí, por esse espírito exterior. Aí mesmo duas pessoas, às vezes, uma pessoa consegue fazer a outra fazer tudo que ela quer. E consegue. Isso é um poder de persuasão. É persuasão, então. Ou mas é espírito. Então, mas a gente tem que buscar as coisas boas, né? Se você pegar um exemplo de uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, pessoa do bem, aí você vai ser uma pessoa do bem. Agora, se você deixar se influenciar por umas pessoas que é de baixo escalão, digamos assim, né? Você vai acabar. Eu tô até comentando isso porque essa semana, um dos assuntos que eu discuti aqui no programa que a gente tem durante a semana foi essa questão de da relação. Se a gente relaciona com uma pessoa que é muito positiva, a gente se torna uma pessoa positiva. Se a gente relaciona com uma pessoa que é muito negativa, a gente se torna uma pessoa negativa. Desse jeito, né? Toda a lei da atração, né? É isso mesmo. Funciona dessa forma também. Dessa forma. E sobre o Bezerra de Menezes? O que dá pra você falar sobre ele? O Bezerra de Menezes foi do começo do século. Nome importante, né? Foi conhecido como o médico dos pobres, fez um trabalho muito grande, né, Lê? Não se preocupava, um exemplo do espiritismo, um exemplo, um espírito muito elevado, né, que ele gosta, ele faz um trabalho, segundo a espiritualidade passa para nós, ele faz um trabalho aqui pro Brasil, que o Brasil é a maior nação espírita do mundo, ele faz um trabalho muito grande, ele é a reencarnação de Jaqueu, né, passa que ele teve dentro de um tanto de encarnação que ele já teve, uma delas foi Zaqueu, que é da passagem do evangelho que estava em cima de uma árvore para ver Jesus Cristo. É um grande trabalhador, uma pessoa. É um dos principais nomes, né? É o principais nome do espiritismo nacional. Giovanni Moraes, como é que aqui, Marcos, qual a relação entre espiritismo e maçonaria? Dá para falar alguma coisa? A doutrina espírita e maçonaria não tem nada a ver, tem muita semelhança nos ideais dela, que é a evolução do ser, né? A maçonaria e o espiritismo prega, a única semelhança é essa, que você tem que se evoluir, procurar evoluir, conhecer as suas más tendências e evolução. Primeiro você tem que conhecer os seus defeitos e trabalhar para modificá-los. Perfeito. O Fernando está ouvindo a gente pela internet lá em São Paulo. Manda um abraço aí para o Ronaldo, manda um abraço para o Marcos. É, Fernando, ouvindo pela internet de São Paulo, filho dos meus amigos João Cabreiro e da Marisa. Tá mandando um abraço aqui para vocês. Antônio Cláudio, que Deus abençoe os espíritas do bem, como Marcos e Ronaldo. A doutrina espírita só nos ajuda e nos auxilia nos problemas diários. Um grande abraço. É a Lilian Marques que está mandando esse abraço para vocês. Viu? Vou fazer um intervalinho comercial, daqui a pouquinho a gente segue batendo papo, vamos ouvir mais o Ronaldo Fach aqui, vamos falar também sobre o aniversário do Grupo Espírita, aqui de Guaranésia, Caminho de Luz. 5 anos, né? 5 anos. 5 anos, daqui a pouquinho a gente fala, 5 anos que foram completados no dia 11 de setembro, uma data importante, histórica também, que tem o grande lance do 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Uma data muito marcante para a nossa humanidade. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, Soda Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da IFM, vamos até as 14 horas de hoje. Estou recebendo aqui o Marcos Madeira e o Ronaldo Fach, são espíritas do Grupo Espírita Caminho de Luz aqui de Guaranésia, que completou na última segunda-feira 5 anos, muito bacana. Tem mais gente mandando abraços, tem mais gente elogiando aqui o trabalho de vocês. A Marilda está mandando abraços para vocês, também mandando aqui um abraço para vocês. A Janaína Toso está parabenizando, viu, o trabalho de vocês. Quem mais está parabenizando aqui? A Alda também está parabenizando vocês, mandando abraços e mais abraços. Muito bom estar recebendo isso, né? Esse carinho da população, né? Isso é bacana. E a gente retorna esse abraço fraterno a todos esses irmãos. Também. Raquel Batista também, grande abraço para vocês aí, parabéns, Ronaldo. Tá elogiando você aqui pelo cantor Ronaldo e o músico também, né? Boa tarde, Antônio Cláudio. Gostaria de parabenizar o Marcos e o Ronaldo pelo trabalho desenvolvido. Denise Madeira, também parabenizando vocês. Marcos Madeira e Ronaldo, quem critica é porque não tem conhecimento. Ceila e Rogério. Então, a minha amiga Ceila aqui está fazendo essa afirmação. Boa tarde, Antônio Cláudio. Pergunta para ele se a gente quiser visitar, né, para conhecer. A gente tem que marcar um dia ou pode ir em qualquer reunião? Não, com certeza não precisa marcar o dia. Não precisa agendar, não? Não, toda segunda-feira às 20 horas tem o estudo. Às terças-feiras também às 20 horas também é dia de estudo. Quinta-feira às 20 horas, dia de estudo. Qualquer um desses 3 dias a pessoa pode chegar lá, que vai ser muito bem recebido. Segunda, terça e quinta. Segunda, toda terça e quinta. Segunda, toda terça e toda quinta a partir das 8 horas da noite. Isso. E nos sábados é de 15 em 15 dias temos palestras. Certo. Né? E também às 8 da noite. O que que acontece? Como é que é essas reuniões, esses estudos a partir das 8 horas da noite, na segunda, na terça e na quinta? Na segunda-feira é o estudo normal, a gente inicia o estudo com uma prece e faz o estudo do livro dos médiuns, né? Isso. E depois encerra com prece também. E às vezes, se a pessoa tiver alguma dúvida, algum questionamento, depois do estudo o pessoal da casa está lá para ajudar. Na terça-feira não é diferente, se abre o estudo com oração. Durante o estudo é livre, quem quiser perguntar, fica à vontade para tirar dúvidas. E após o estudo, na terça-feira, tem o passe. Que é o passe? O passe é uma doação de fluidos, de energia, que junta a energia do médium, doador, do trabalhador da casa e da espiritualidade amiga. E o passe oferece uma melhora para a pessoa, mas não é que vai resolver o problema. Né? A pessoa vai se sentir energizada, vai se sentir melhor, mas a resolução do problema está dentro de cada um. Sim. Aí a pessoa tem que buscar a sua mudança íntima, o seu entendimento para poder melhorar. Ela vai sair ali da reunião bem. Bem, se ela continuar depois, e colocar lá fora, ela vai voltar e tomar passe de novo. Sim. O que não pode é ficar dependente do passe. Entendi. Isso que a nossa doutrina espírita esclarece, que a pessoa não fique dependente do passe, que a pessoa se esclareça e se autoajude, se melhore. Entendi. Na quinta-feira, processo é mesmo? Quinta-feira o processo é o mesmo, aí na quinta não tem passe. Tá. E aí de 15 em 15 dias tem as palestras. Aí tem a palestra e após a palestra tem o passe e sorteio de livros. Palestra da última sábado foi com o Cido de Muzambinho. Cido de Muzambinho, né? Cido de Muzambinho. Então hoje não tem, só na próxima semana. Agora nós vamos ficar 2 sábados sem palestras. e devido às coincidências de ter palestra aqui no meio de semana, e vamos ter dia 30 agora. Tem, já tem quem vai vir palestrar? Dia 30 nós estamos marcado com o nosso irmão Ismael Batista. Falar nisso, vamos mandar um abraço para ele. Grande Ismael. Ele está com problema de saúde, com certeza ele vai estar aqui com a gente. Ismael já esteve várias vezes aqui no programa. É o nosso grande incentivo, gente da região. Boa, aqui. Gente da melhor qualidade também. É uma pessoa que nos auxilia muito, que nós temos ele como um pilar que sustenta a nossa doutrina aqui na região. Que Deus abençoe a melhora dele. É. E a casa aqui em Guaranésia, 5 anos, como é que vocês estão comemorando isso, Marcos? Ué, estamos comemorando o auge. É. O auge foi nós conseguimos trazer o Manolo, que é Sada. Terça-feira, né? Passada, quarta-feira. Quarta-feira ele esteve aqui, foi uma palestra. Acima de tudo, muito humorística, né? Ele é uma pessoa muito descontraída e conseguiu evangelizar com humor. Quem teve oportunidade de estar lá, eu acho que gostou muito. Foi o auge dessas comemorações dos 5 anos? Foi a presença dele? Então, porque ele é um palestrante muito conhecido, né, Marcos? É, ele é um palestrante de nível nacional, né? Já esteve presente em programas de televisão. De televisão, né? Então foi uma alegria muito grande ter conseguido trazê-lo até a nossa casa. Mas temos ainda, vai ter a palestra de Ismael, né? Está programada umas festividades. É uma alegria muito grande, né? Tá podendo trazer a doutrina espírita para Guaranésia, ter uma casa espírita kardeciana aqui em Guaranésia. O tanto de gente que passou por ali, né? O pessoal que vai lá uma vez já fica muito feliz da presença, de poder ter ajudado a pessoa em um momento difícil, ter dado os trabalhadores lá, ter dado um conselho, ter conseguido aliviar um pouquinho o fardo. E como é que começou a casa espírita aqui em Guaranésia, Marcos? Ah, na época eu não estive lá desde o começo, né? Você sabe, Ronaldo? Vai lá. Manuel. Como é que foi o início? Então, na verdade, tinha alguns irmãos aqui em Guaranésia que já tinham essa vontade de abrir uma casa espírita aqui. Aí foi se juntando as pessoas, fazendo reuniões. No início eu não me lembro, era na casa de alguém, não me lembro se era na casa do Dr. Antônio. E aí fazia as reuniões. Depois a gente marcou outra reunião na PAI. Usou uma sala da PAI lá emprestada e marcamos umas 2 ou 3 reuniões lá, depois a gente já veio pro prédio ali e foi iniciado. E lá na cidade de Muzambim, os irmãos de lá tinham recebido uma mensagem do plano espiritual que estaria sendo inaugurada uma casa espírita aqui em Guaranésia. Muitos de nós ainda não sabia, mas a espiritualidade já tinha enviado uma mensagem pros irmãos nossos lá de Muzambim, em forma de psicografia. Aí logo veio essa reunião ser marcada, coincidência entre aspas, né? Mas quem mandou essa carta? Essa carta foi a espiritualidade amiga, né? Os espíritos de luz que coordenam o trabalho do bem aqui na Terra. Entendi. Né? Robistan. E foi um nosso querido irmão, Robistan, que ele foi guaranesiano, ele era músico. Robson Stanganelli? Isso. Tem as mensagens da espiritualidade, mas no final foi a assinatura dele que marcou mais essa carta. As cartas psicografadas, infelizmente, a gente tem muita gente que às vezes fazem plágio, né, e acaba desvirtuando um pouquinho, mas são extremamente interessantes, né, Ronaldo? Com certeza, interessante. A gente tem um trabalho também lá no sítio do Ismael da Joana, onde tem a Cavaleco, o centro de ecoterapia, tem a comunidade Chico Xavier, que todo domingo a gente faz o evangelho, 9 horas da manhã. Um domingo sim, um domingo não, ou seja, aos 15 dias, temos a psicografia lá também. E essa próxima música que nós vamos fazer daqui a pouco foi recebida lá também na comunidade Chico Xavier. Mas aqui em Guaranésia também acontece isso ou aqui não? Não, por enquanto não. Por que não acontece? Porque aqui é uma casa nova, uma casa que tem 5 anos. Tá. E não é toda casa espírita que tem médiuns que recebe psicografia. Tá, então depende. Então, se aqui em Guaranésia, de repente, aparecer algum médico que consiga receber, aí a casa... Com certeza. Principalmente aqui a gente focou mais no estudo, no esclarecimento. O crescimento íntimo de cada um. Isso, né? Fortalecimento de cada um. E por isso que demos o nome de Grupo Espírita Caminho de Luz. Porque é uma equipe que tem as ideias voltadas ao bem, a melhora íntima de cada um, para que fortalecidos possamos oferecer melhor qualidade de trabalho ao próximo. O Ronaldo falou agora há pouco aqui, o Marcos também, do Roberto Stanganelli, né? Procurem no Guaranésia Memórias, no site do meu amigo Ivan Davi, lá tem a biografia do Roberto Stanganelli, compositor de grande sucesso da música sertaneja, né? Com certeza. Muitas músicas sertanejas de sucesso foram compostas por ele, tem uma história bonita, acho que o Ivan Davi até fez um filme sobre ele, um documentário sobre ele, que conta a história do Roberto Stanganelli. Então foi através dele que houve o primeiro anúncio de que Guaranésia teria uma casa. Isso, foi através dele. Inclusive, ele também já mandou outras mensagens após essa, que ele é um trabalhador espiritual auxiliando a nossa casa Caminho de Luz. Que bacana. Ele continua em espírito trabalhando para auxiliar. A Cida, cozinheira do Lions, está parabenizando vocês, viu? Está mandando abraços. É, quem mais está mandando abraços aqui? O Fernando está retornando aqui o abraço, manda um abraço aí para eles. É, Antônio Cláudio, joia, obrigado, viu? É, um exemplo, eu agradeço pelo elogio aqui. Agradecemos a luz que a Casa Espírita traz para a nossa cidade, Gislaine Prado. Pergunta para eles da evangelização infantil. Como é que funciona, Marcos? A evangelização infantil é coordenada pela Érica, né? De 15 em 15 dias também, nos domingos de manhã, minhas duas filhas fazem. É, e às 10 horas da manhã, de 15 em 15 dias. Acontece de 15 em 15 dias, às 10 horas da manhã. Sempre aos domingos? Domingos. Sempre aos domingos. Tá respondido. É considerado o trabalho mais importante de uma casa espírita é a evangelização infantil. Não é a mediunidade, não é os passos, nem nada. É o primeiro, considerado mais importante de todos os trabalhos numa casa espírita, é a evangelização infantil. E você perguntou aí sobre nós ainda não estamos recebendo psicografia. A nossa casa espírita realmente é pequena e tem poucos trabalhadores, né? Com o tempo vai chegar mais trabalhadores, nós vamos estar conseguindo fazer todos os trabalhos. Hoje, mais ou menos, quantas pessoas frequentam lá, Marcos? Tem ideia? Sim, frequentam com uma assiduidade mesmo? Em torno de umas 40 pessoas. 40 pessoas. É bastante gente. Então, nos estudos, nas palestras, em torno de umas 40 pessoas. E trabalhadores, nós vamos ter o que lá? Metade? Tem uns 15 trabalhadores que são da casa. Ó, o Reginaldo levantou aqui um desafio. Será que os irmãos aí sabem da história do Chuchu, do mestre Chico Xavier? Vocês sabem da história do Chuchu? Opa! Sabe, Marcos? Eu acho que quase todos os brasileiros sabem. Eu não sei. O Ronaldo também não sabe, tudo tranquilo. Não, eu já ouvi essa história, mas no momento agora eu não consigo lembrar ela. Como é que é a história do Chuchu? Eu não sei. Eu também não sei desse Chuchu. Ah, então, Reginaldo, conta pra gente que história aqui, porque a gente não sabe não, viu? A gente vai ficar meio perdido, né? Ou você sabe, Marcos? Me parece, se eu não estiver enganado, o Ismael já chegou a contar pra gente que chegou alguém pra pedir alimento pro Chico, e ele tinha somente um chuchu. Ele deu aquele chuchu. Por coincidência, logo após, tinha um vizinho dele que trouxe a ele um saco de chuchu. Então, vamos supor, você faz o bem, entendi, você recebe em dobro. Mais ou menos a moral da história é essa. Será que é isso? Mas é linda a história, ela tem mais coisas. Reginaldo, se você tiver, manda aqui pra gente, que no final a gente faz a leitura da história do chuchu, viu? Se não for muito longa. Professor João Sebastião, tá parabenizando vocês, viu? Um abração pro nosso querido amigo João. João, um grande professor aí de esporte. Deixa eu até aproveitar já o gancho aqui do João Sebastião, que sempre ligado ao esporte. Hoje a gente vai ter a Copa Seca e Peladinho, viu? Continua hoje, daqui a pouquinho. É, mesmo no feriado, o pessoal vai estar jogando aquela bolinha na Copa Seca e Peladinho. Ronaldo, vamos fazer mais um som aí? Vamos fazer, então. Essa canção... Poderia ser uma sua? Essa canção é a canção que a gente recebeu na comunidade Chico Xavier, que se chama O Amor de Jesus. Vamos lá, então. Envolvidos na paz e no amor, trabalhamos com muita alegria, servindo com nosso Senhor. O trabalho é singelo, bem simples, mas tem toda uma coordenação. É Jesus quem está no comando, abraçando a cada irmão. Toda dor tem sua cura e o remédio. onde o remédio certo é o amor. É o amor de Jesus, o amor de Jesus, o amor de Jesus. Cada espírito tem sua história e tem sempre seu momento certo. Com Jesus você não está sozinho, por mais que esteja num deserto. Por isso confie e se entregue ao momento e também à oração. Toda busca tem sua resposta, que um dia estará em suas mãos. Toda dor tem sua cura, e o remédio certo é o amor. É o amor de Jesus, o amor de Jesus, o amor de Jesus, o amor de Jesus, de Jesus vem amor. Bem, Ronaldo, valeu, parabéns. Ó, a Fran Fac tá ouvindo a gente, tá mandando os parabéns pro Marcos, pro Ronaldo, grande abraço meu e da minha mãe Lourdes. Com certeza, minha querida mãe, minha irmã, Deus abençoe também essa família. Um abraço aí pra elas aqui ouvindo a gente, tem mais ouvinte mandando abraços aqui, mandando inclusive perguntas. É, essa ouvinte aqui, ela tá perguntando se tem um trabalho ligado à psicologia na casa. Tem ó, esse lado mais de psicologia lá também, Marcos? Tem, a nossa casa hoje, que eu estava comentando, falta de trabalhadores, hoje não estamos ainda fazendo esse trabalho. É denominado atendimento fraterno. Certo. Mas nós já estamos começando a estudar, tem uns trabalhadores lá que já estão começando a estudar para logo, eu acredito, não tem data marcada ainda, mas vamos começar com atendimento fraterno. Que é essa sessão de psicologia que ela cita aqui. Ah, legal, bacana aí. É a Fernanda Maria da Silva quem mandou essa pergunta aqui. Vou fazer um intervalinho comercial, daqui a pouquinho a gente volta para ouvir mais o Ronaldo. Antes de ir pro intervalo comercial, deixa eu até perguntar pro Ronaldo aqui. A gente tem essa questão de música, de artista, né, Ronaldo? É questão muito envolvida com vaidade, né? Você se protege disso? Porque você, por exemplo, o Ronaldo, para quem não sabe, todo quanto é festa, encontro espírita que tem aqui pela região, tá lá estampada a carinha do Ronaldo, lá como uma das principais atrações, né, Ronaldo? Sim. Como é que fica esse lado da vaidade? Então, com certeza, a gente é convidado, a gente é chamado, a gente corresponde ao convite, porque dizer não a um convite desse é dizer não a Jesus. Então a gente corresponde com maior amor e carinho, mas a gente se coloca como simplesmente um trabalhador. Desde aquele trabalhador que coloca água no copinho para ser fluidificada, aquele trabalhador que arruma as cadeiras, o músico, o palestrante, são todos iguais. Na doutrina nossa não temos hierarquia. E o músico espírita, ele não pode se envaidecer com rendas financeiras. Sempre tem que ser um trabalho de amor, de carinho, de doação. E esse é o trabalho que a gente tem desenvolvido. E a gente ora muito, pede a Deus que a gente possa continuar nesse caminho, que é o caminho que Jesus nos ensinou. Mas você acha que a música espírita vai ficar sempre dentro das casas espíritas, ou ela vai sair e atravessar fronteiras e chegar de repente, como hoje, a música evangélica? A gente toca a música evangélica numa rádio secular, né? Você acha que um dia a gente vai ter? Com certeza, já está iniciando esse processo. Já está acontecendo isso? Já está iniciando esse processo. Principalmente essas canções de Nando Cordel. Mas, é como eu te falei, a doutrina, por ser uma doutrina um pouco nova ainda, 160 anos. Tem algumas barreiras. Perante outras doutrinas que já são mais antigas, mas está sendo muito conhecida e divulgada a canção espírita, com certeza. Legal. Intervalo em comercial, a gente volta já aqui no programa Expresso de hoje. Expresso! Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Treze horas e 39 minutos aqui na Pássaro da LFM, o Pedro Soldado tá acompanhando lá o programa Expresso, tá parabenizando vocês, viu? A minha amiga Marisa Cabreira também está parabenizando eles pelos 5 anos do trabalho. É, valeu, obrigado Marisa, tudo de bom aí para você. E a Fernanda, que acaba de ganhar o livro, vou mandar o livro para você, viu, Fernanda? É, Fernanda Maria da Silva, é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Contendo o roteiro para evangelizar, é o Evangelho do Lar, do Allan Kardec. Tá, só passar aqui na pasta da LFM e se livre seu, porque ela tá bastante curiosa sobre a doutrina espírita, eu acho que ela merece, tá bom, Fernanda? Só passar por aqui. Ela mandou mais uma perguntinha, viu, Ronaldo? Você pode responder essa aqui para ela, ó. Antônio Cláudio, sobre psicografia, como funciona? Temos que ir em alguma reunião antes? Temos que dar informações de quem já morreu? Como é e como sabemos que é pra gente aquela carta? Muito obrigado por esclarecer minha dúvida. Quem vai esclarecer é o Ronaldo. Com certeza. Nós temos o trabalho de psicografia. Não é aqui no Caminho de Luz, é na comunidade Chico Xavier, lá em Guaxupé, né? E não precisa de participar de nenhuma reunião antes. É, lá na comunidade Chico Xavier, por ser um trabalho iniciante também, tem pouco mais de 1 ano funcionamento aberto ao público. Então lá a gente trabalha com o seguinte modelo. Que a pessoa somente leva o nome do desencarnado, a data do nascimento e a data que ele desencarnou. Somente. E como que a gente sabe que a carta é pra gente? Isso. Há uma certa carga energética na carta, nas palavras. Então, ou seja, você só vai dar um nome daquele seu ente querido que desencarnou e a data ali somente. Muitas casas espíritas, às vezes, conversam, pegam um nome somente na conversa, não marco. Acontece também de alguns médiuns nem precisar de pegar o nome, mas como os trabalhos são iniciados há pouco tempo, esse modelo é feito lá. Então, a pessoa vai ver detalhes nas entrelinhas da carta que somente ela e o desencarnado sabiam. Que ela não comentou com ninguém, ela não falou com ninguém ali. Alguma coisa que só entre eles mesmo. O desencarnado e pode ser uma coisa simples, tipo, o dia que a gente estava sentado na porta de casa, que estava um vento soprando e a gente estava conversando sobre determinados assuntos. Essas coisas simples que cativam. Só eles viveram as mesmo. Famílias. Entendi. Né? Simplesmente são coisas. Na maioria das vezes são coisas simples. E aí a pessoa vai sentir aquela carga energética de amor na carta ali. E na maioria das vezes a pessoa vai às lágrimas, matando a saudade ali, se sentindo confortada e amparada, principalmente em sabendo que seu ente querido não morreu. O que morreu foi o corpo físico, ele está bem. Ô Ronaldo, mas só recebe essa carta quem vai atrás da carta, ou de repente pode ter alguém ali que está participando daquela reunião e que... Pode acontecer de ter alguém ali que não deu nome, não foi, e receber também, se houver a necessidade. Mas quando a gente busca... Mas aí a necessidade dessa conversa parte do outro lado. Do outro lado. Do desencarnado que precisa de passar algum recado. Algum recado, dar um alento para a família. Com certeza, sempre é de lá para cá, do plano espiritual para cá. A pessoa que busca é porque ela tem necessidade. E às vezes acontece também de aquele ente querido não estar em condições no momento de mandar alguma mensagem. Outro espírito familiar manda algum recado dizendo que aquele ente querido está bem. Entendi. Entendeu? Aí a pessoa se sente melhor. Eu falei de passagem aqui no bloco anterior, no primeiro bloco desse bate-papo, a questão que hoje, infelizmente, a gente tem essas cartas psicografadas, são muito viralizadas na internet, né? Dos famosos, né? Morreu um famoso, passa, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, alguém, ó, psicografei a carta de fulano de tal. Não tem muita malandragem, muita fajutagem nisso também, não? O Ronaldo, o Marcos, quem pode responder? Com certeza. Isso acaba atrapalhando. É agir de má fé, né? Tem pessoas que têm a mediunidade, mas usa ela para um mal, para negatividade, né? Isso aí é um comprometimento para esse espírito encarnado que está fazendo isso, né? Ele vai ter que responder por isso futuramente. Porque a gente, por exemplo, segunda-feira a gente vai discutir esse assunto aqui no Alô Bom Dia, que é a questão das cartas psicografadas. Quem quiser participar, a partir de segunda-feira a gente vai ter essa pergunta no ar. Para fazer esse bate-papo de segunda-feira que a gente vai ter com os nossos ouvintes, eu coloquei no Google a carta psicografada, tem de todo mundo. Todo artista famoso, esportista famoso, psicografou carta para alguém. Eu acredito que não seja assim. Não, isso não acontece com todos. Geralmente é aqueles que têm necessidade e mais para parentes, as pessoas mais chegadas desse espírito que desencarnou. O espírito não vai sair falando aí para todo mundo como que ele tá, sendo que a pessoa, às vezes, está usando a má fé mesmo, nesse sentido, né? Má fé, infelizmente. Acontece sim as pessoas que agem de má fé, mas o que é de Deus, o que é do bem, a gente sente. Vamos com mais música depois dessa bela frase aí, Ronaldo? Vamos lá. O que você vai fazer agora? Vou fazer uma canção de um grande amigo, cantor espírita, compositor da cidade de Uberaba, o Sérgio Santos, que foi a minha inspiração para começar a cantar na doutrina espírita. Ele conviveu com Chico Xavier, trabalhou muito com Chico Xavier. E um dia a gente vai ter a oportunidade de trazer ele aqui também na Pássaro da Ilha para cantar para a gente tudo aqui. Se Deus quiser, a gente vai conseguir trazer. Essa canção é uma canção em forma de oração, falando com Deus. Se chama Meu Senhor. Vamos lá. Senhor, ouve a minha oração. A paz pede o meu coração. Eu sei que tu vives na glória, abençoa meus passos, ilumina meu chão. Ó Mestre, como eu sou tão pequeno, eu quero compreender, meu Senhor, tua voz eu escuto tão longe, os teus braços abertos me falando de amor, eu sou como o rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar, seguirei teu olhar e o meu mundo renovar. Senhor, ouve a minha oração. Música também na voz de Ronaldo Fac, essa é uma composição do Sérgio Santos, né? Isso. Sérgio Santos de Uberaba, né? Uberaba, cidade de Uberaba. Foi pra Viviane, lá da Rojão, que tá ouvindo a gente também, tá pedindo aqui uma música para louvar a Deus, tá aí uma bela oração, né? Ronaldo, queria agradecer muito a tua presença aqui no programa, viu? Valeu mesmo, espero recebê-lo mais vezes aqui no programa Expresso e quero dar os parabéns para você, também pro Marcos aqui pelos 5 anos do Grupo Espírita Caminho de Luz. Parabéns, a gente agradece, né? Também esse convite. E toda vez que a gente for convidado, num caso especial, num caso no bem, um convite que a gente possa levar um pouco de luz, de consolo às pessoas através da canção, através do estudo. E a gente lembra aos irmãos, amigos ouvintes, que a doutrina espírita é uma doutrina muito profunda, que a gente não consegue acompanhar tudo em uma conversa, em um ano de estudo. Então, é gota a gota, como diz nosso irmão Ismael lá de Goxipé. A doutrina espírita é de gota a gota. A gente vai absorvendo esses ensinamentos e, assim como lembrou nosso irmão Marcos também, colocando no interior de cada um, transformando as nossas más tendências em virtudes, para que a gente possa conviver melhor com o próximo, que a gente possa ser melhor no ambiente que a gente convive. Lembrando que ser bom não é ser negligente, não é concordar com as falhas, com as coisas equivocadas das outras pessoas, mas a gente tem que ser pulso firme, assim como Jesus era. Jesus, eu adoro muito, eu amo Jesus por causa disso, porque Jesus era firme, mas ele mostrava o amor na sua firmeza. E a gente agradece de coração. Valeu, Ronaldo. Tem mais um ouvinte aqui, Marcos, que vai ficar pra você, ó. É o seu xará, Marcos de Guaxupé. Nosso irmão está falando aí de centro espírita. A Bíblia fala que quem morre não volta pra falar, eu acredito. Se não volta, como fala quem morreu? Pode me explicar como vocês falam com quem morreu? A comunicação entre os vivos e os mortos sempre existiu. Eu não me recordo no Antigo Testamento qual o livro e os parágrafos, mas tem lá que Moisés proibiu a comunicação entre os vivos e os mortos. Se ele proibiu, é porque existiu. Existiu. Agora, a pessoa não chega na nossa frente, que é uma coisa. Ele usa os meios de intuição, através dos sonhos, pensamento. E tem essas pessoas que têm esse dom da mediunidade, que consegue ter um intercâmbio maior do que as outras. Aí é dessa forma que se comunica. A pessoa também não vai levantar do túmulo e vir aqui contar para nós como é. Aí, respondido pro Marcos, né, de Guaxupé. O Marcos, se eu não estou enganado, acho que ele é pastor evangélico lá em Guaxupé. Um abraço para nosso irmão, meu xará. Pastor, ele já falou aqui, nosso irmão, isso aí. Valeu, acho que tem que haver isso, né? Isso que Deus, é bacana, né? Deus é o mesmo. Da religião, é. Eu gostaria de a oportunidade aqui de parabenizar a Passa da Ilha e você, porque antes de nós aqui, antes do Laércio, teve um pastor aqui, Pastor Igor, Pastor Igor, falou, depois teve o Laércio com o Diego, veio a parte material, né, política, que é importante para todo mundo. Claro. Todo mundo tem que participar da política, todo mundo tem que levantar a sede e trabalhar e defender a parte material, mas tem que reservar um espaço também para a parte espiritual. Espiritual, né? As pessoas têm esquecido muito disso, né, Marcos? Infelizmente, porque, né? Um exemplo, uma montanha, nosso objetivo é chegar no alto da montanha. Aí tem o espiritismo, tem os evangelhos, tem várias religiões, que são os caminhos que levam nós a essa montanha. A pessoa, a diversidade da humanidade é muito grande, o pensamento é muito grande. Então tem várias religiões, várias doutrinas que sempre levam ao cume da montanha. E não importa a religião que você está, pratique a religião que você vai conseguir seus objetivos. E o respeito, né? O respeito, respeitar, né? Esquecer, é fundamental, né? A gente ter esse respeito, né? Com a diversidade, que você falou, né? A gente vive num mundo com muita gente. Há essa diversidade de pensamentos. A gente tem que respeitar, né? 7 milhões de habitantes. Aqui no programa existe desde 2009. Já recebi aqui espíritas, evangélicos, católicos. Já recebi um padre aqui da igreja apostólica brasileira, que nem é da igreja apostólica romana. Enfim, a gente tenta trazer todas as vertentes, né? Mas todas elas levam pro cume da montanha que você falou, não é isso? Isso. Valeu, Marcos, obrigado e parabéns pelos 5 anos, viu? Obrigado. Valeu, Ronaldo. Valeu, obrigado, grande abraço. Intervalo comercial, a gente volta já dando sequência no Expresso de hoje. Tem informações chegando já pra você. Programa Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.